fact, there's an 80% increase in fires just over the last year alone. And this comes, of course, off the hottest July our planet has ever seen. Salve galera, mais uma edição do Paralelo Rock no ar aí. Começamos muito bem com o lançamento da banda Ashes de Fortaleza, meu amigo Jerônimo, Jeff, galera sempre mandando bem com Bloodstained Paradise. Hoje o programa tá cheio de lançamentos aqui, vai ser quase tudo um programa com sons do underground, bandas independentes espalhadas pelo país. Vamos começar aqui com a banda White Pestle de Mauá, no interior de São Paulo, né? Banda formada pela Laurie, Kotick, Giral e Alex. Pop, rock, punk, com letras que falam do cotidiano com as quais a geração Z se relaciona, sempre com humor e ironia, né? Segundo os próprios. Então eu trouxe aqui três sons para vocês conhecerem: Chato pra Boneco, Insano e Zero. Na sequência tem o Alan Arese, do interior do Paraná. Eu tive contato com a Júlia, né, a esposa, a companheira dele, que também participa da produção aí dos sons, do cotidiano do Alan, né. Eu trouxe Replay, Roteiro Sem Cena, Hoje Eu Quero Ser Criança e Justiça Segue, que inclusive tem a participação da Júlia. Beleza? Então, apresentando para vocês esse som aqui, ainda tem banda Nitro, tem metralha, tem muito som legal rolando aqui para vocês no painel do rock de hoje, beleza? Então curtam aí o White Castle, na sequência Alan Arese. Valeu! Essa galera pede pra não ser levada a sério, sai dizendo que é descendente do império, que avô era alemão ou que é neta de bruxa. Se liga, irmão, sua família é gaúcha, nasceu em Piracicaba e deixou crescer a barba, fica pagando de viking, diz que Europa é sua casa. Escuta rock, diz que funk não é cultura. Concorda com Mussolini e prefere a ditadura. Chato pra boneco, chato pra boneco. Sou o Hitler do Twitter que não se mistura. Massa dita regra pra caralho, quase nunca sai de casa, sempre expressa opinião, mesmo quando ninguém pergunta. Sai pagando de esperto pra chamar mulher. Vou lembrar pra vocês, galera, viu de perto o olho roxo da sua ex. Vira as costas e sai andando toda vez que alguém discorda de ser mais inteligente, sendo bom em uma coisa. Chato pra boneco, chato pra boneco. We'll be right back. gente a dançar. Essa galera tá tirando, elevando o próprio ego. A real é que essa turma só é chata. Essa besteira me diz que era brincadeira. Quando você me dizia que minha voz te alucina, deve ser a minha sina, essa arte de sem querer enganar. Estamos fora de compasso, você quis criar um laço. Quando eu me escondia, me fiz de desentendida, porque já não mais queria mais uma vez ter que te explicar. Porque eu te avisei. Inferno, pra não me levar a sério, nessa sua ilusão, minha participação. copo cheio de memórias. Mas um dia cheio de tudo. E as promessas não são sempre duradouras. Não me faça gostar disso. Mesmo vulnerável, hoje eu dispenso vício. Uma nova versão da mesma coisa não me agrada. Não vou me acostumar a isso. Quero me divertir. Só descalço pela calçada. Hoje eu me vejo bem menor. Do que eu me via como pequeno. As cores que eu uso já não são mais tão belas. O ar que eu respiro já não é tão puro. As brincadeiras não são mais inocentes. Minhas reclamações são tão diferentes. pode explicar o que há. Com um sorriso sustento-me até cair. Desde antros apogeus, dias que demoram a passar. A justiça dos homens não é somos apenas pó e sombra. Será que ninguém percebe isso? E quando vê, já não vai ser tarde. Covardes esmagam o que já caiu. Nos julgam como plebeus. Se acham melhores, mas não são. É isso aí, começamos o Panela do Rock com os lançamentos da semana, lançamentos aqui no Panela do Rock, o White Castle de Mauá e o Alan Arez do Paraná. E como hoje o programa vai estar recheado de lançamentos, na sequência nós vamos trazer o novo álbum da banda Metralha do Rio de Janeiro, The Rest is Resilience. Banda Metralha formada por Rica no vocal, Fernão Carvalho na guitarra, Gustavo Fernandes, ou Fernandes, meu amigo Gustavo no baixo, Roberto Leandro na bateria, e o álbum tem a participação de Alex Cavalcante, que substituiu o Fernão em 1988, então só você vê que a banda tem anos de estrada, né? Então trouxe 5 sons desse novo álbum do Metralha: Finitude, Inner Days, Demonize, Haunted e Crossroads, para vocês conhecerem aí. Esse álbum está nas plataformas. Lembrando que todas essas bandas, né, cara, White Castle, o Alan Arez, Metralha e mais o que vem pela frente aí, estão lá no Instagram. É só se acompanhar, Rock Panela 13, que eu sempre estou compartilhando conteúdo desses e de outros artistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo, beleza? Então curtam aí agora o novo álbum do Metralha, um pouquinho, né? 5 sons do novo álbum do Metralha, meu amigo Gustavo. Sempre um prazer tocar esses sons aqui. Bora, Metralha. We'll be right back. my mind. A leg, a cell, knowledge. No soul to your time, killer. On in the labs, inner days, inner days. Not right. No one will define. You have no right. to fade like we're drowning. Our choices matter, and in the end, we're not at fate's any hand. Uma parte do novo álbum do Metralha, um bando do Rio de Janeiro com vasta experiência, vasto currículo no underground nacional. Na sequência aqui do programa, a Priscila com o melhor do underground nacional e o Jardim Sonoro, né? Priscila sempre ambientando aqui a nossa musa do Panela do Rock. Priscila trazendo novidades aí pra vocês, beleza? Eu volto depois da Priscila com a banda Nitro de Roraima. Olá, sejam muito bem-vindos ao bloco de música independente do Panela do Rock. Eu sou a Priscila e na próxima meia hora você fica por dentro de tudo que tá rolando na música independente do Brasil e do mundo. O programa hoje tá perfeito para os amantes do peso e das trevas, isso porque vai rolar muito som dark rock e metal. Então, ó, já vou avisando para você que vai ter synthwave, post-punk, shoegaze, mas também vai ter muito metalcore e nu metal. Nesse primeiro bloco, nós vamos passear pelo universo do dark rock com duas bandas muito especiais. A primeira delas é uma brasileira lá da Paraíba, chamada Venus in Fuzz. O som deles traz aí um pouquinho de noise rock, de shoegaze e também de post-punk, uma sonoridade super concisa e que vale demais a sua audição. Essa galera é um verdadeiro achado para quem curte o estilo, hein? E deles a gente vai ouvir Deslizes. Logo depois vem a atração internacional de hoje, com a banda Tongue of Eden. A música que a gente vai ouvir deles se chama Stoneburner e é um lançamento deles e assim, se preparem para esse som porque eles misturam música eletrônica com synthwave e metal e transformam tudo isso numa atmosfera indescritível. É uma verdadeira experiência sonora. Deu para ter uma ideia do que é essa música que eu vou tocar daqui a pouco, né? Então segura esse som que eu volto já! Thank you. Agora a gente muda um pouquinho o tom do programa e vamos para o hardcore e o metalcore para deixar o nosso dia um pouquinho mais barulhento. Eu vou começar com uma banda de Jundiaí chamada Pragmus. Eles fazem aquele metal de peso do jeito que a gente gosta, e se você ainda está dormindo, se prepare para acordar. Deles a gente vai ouvir Barragem. Logo depois vem mais hardcore com uma banda de Santos, São Paulo. Eles que estão na ativa desde 2004 e que surgiram com a proposta de fazer um som pesado, agressivo e com letras bem diretas cantadas em português. Quem gosta de Pantera vai gostar dessa banda, hein? Já vou avisando. Eu tô falando da banda Usina e deles a gente vai ouvir Traidor. Até já! Voltamos agora com a banda paulistana de nu metal, chamada Kill for Nothing. Eles acabaram de lançar uma música chamada Hunter. Essa música tem uma temática bem profunda e fala sobre travar uma batalha interna contra seu próprio demônio interior. E se você quiser saber mais sobre essa música, passa lá no site dojardinsonoro.com, porque também tem uma matéria detalhando esse lançamento. Logo em seguida, a gente vai com mais metalcore de primeira qualidade. A gente vai ouvir o som da banda Buried Crown, que também é de São Paulo e tem um som perfeito, de muita qualidade, e que mescla super bem o som limpo e o gutural, e tem um riff ó, que vai ficar na sua cabeça. Isso tudo para falar da música Divine Fall, que a gente vai ouvir na sequência. Fica aí que eu já volto. No voice gets to say, no more fool who groans every day. My life is like a huge big world now. Sometimes I feel like going. Take away Voltei para me despedir, espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Eu sou a Priscila, não esquece de me seguir lá no Instagram, o @jardim_sonoro. A gente se ouve na semana que vem, até lá! Essa foi a Priscila com o Jardim Sonoro e o melhor do underground nacional. Mas o programa de hoje está recheado de underground, de bandas independentes e bandas que estão fora do circuito midiático nacional, né? Então eu tenho o prazer de apresentar aqui também para vocês, né? Apresentar para quem acompanha o Panela do Rock, não é novidade, a banda Nitro, de Rondônia, de Porto Velho, Rondônia. Meu amigo Denis assumiu os vocais. Então a banda tem Lucas na guitarra, o Denis Carvalho, nome de artista fantástico, esse cara é gente fina pra caramba, no vocal e no baixo. Rodrigo na bateria, virou um power trio essa banda, está comemorando 20 anos de carreira. Participação do egípcio, do tio Juan, aqui numa das faixas. Eu vou trazer aqui para vocês alguns sons do novo álbum. Não vai dar para tocar o álbum todo, mas na sequência do Panela do Rock a gente vai tocar todos os sons aqui na programação, com certeza. Então, banda Nitro, 20 anos de carreira, lançando Pés no Chão. Eu trouxe aqui Papo Furado, Bomba, Ele Irmão, Pega Pelo Rabo, com a participação do egípcio de Tijuana, Saiu no Jornal e Armados. Grande som, grande banda Nitro, expoente do rock do norte do país, de Rondônia, diretamente para o mundo aqui no Panela. Curtam aí, eu volto na sequência com mais sons do underground. Valeu, galera! Qualquer problema chega junto, a gente enfrenta. Se não tem ficar de boa, deitar na chuva é pra se molhar. Na nossa ideia a vida não tem mistério, a gente leva tudo a sério, de que tá aqui pra brincar. Deixa de besteira, de bobeira, de falar da vida alheia, agora a cobra vai pular. Gosta quem quiser, se gostou então já é. Se curtiu ficar na fé, só não pisa no meu pé. Gosta quem quiser, se gostou então já é. Se curtiu ficar na fé, é só não pisa no meu pé. Não pisa no meu pé. Não é estranho o jeito que a vida ensina. Fazer música é minha sina, não quero te incomodar. Mas não me venha falar que a vida é dura. Tem que ter muita postura e coragem pra lutar. Gosta quem quiser, se gostou então já é. Se curtiu ficar na fé, só não pisa no meu pé. Gosta quem quiser, se gostou então já é. Se curtiu ficar na fé, só não pisa no meu pé. Não pisa no meu pé. Aconteceu o que aconteceu, só vou lhe falar, nada mais será. nada como um dia foi, aconteceu o que aconteceu. Nada mais será como um dia aconteceu o que aconteceu. Só vou lhe falar, nada mais será como um dia foi, aconteceu o que aconteceu. Nada mais será como um dia foi, como um dia foi. No rosto a marca ninguém quer acreditar, porque aqui vai ficar assim. No rosto a marca ninguém quer acreditar, porque aqui vai ficar assim. O que passou na história, estou nos braços do agora e nada mudou. Passado, presente, futuro, presente, ninguém aguenta ver. O que passou na história, estou nos braços do agora e nada mudou. Passado, presente, futuro, presente, ninguém aguenta ver. O que aconteceu com você? Nada mais será como um dia. Aconteceu o que aconteceu, só vou lhe falar. Nada mais será como um dia foi. Aconteceu o que aconteceu. Nada mais será como um dia foi. Como um dia foi. Como um dia foi. Como um dia foi. Como um dia foi, dia foi, dia se foi. Ei, irmão, faz muito tempo que eu não falo contigo. Faz muito tempo, muito tempo que a gente não se vê. Só na mente eu posso te ver. Só na mente eu falo contigo. Só na mente eu posso te ver. Que você plantou cresceu. Nossa família vai bem, irmão. Sentimos falta de você, negão. Só na mente eu posso te ver. Só na mente eu falo contigo. Coligação São Paulo, Porto Velho, Banda Nitro e Tijuana na área. Pega pelo rabo, joga lá no rio, arma a ratoeira. Pega pelo rabo, joga lá no rio, eles não pensam em você, só pensam em roubar. Pega pelo rabo, joga lá no rio, arma a ratoeira. Pega pelo rabo, joga lá no rio, eles não pensam em você, só pensam em roubar. Tirou o dinheiro até da taxa do lixo e não quebra. E na saúde é muita corrupção e não quebra. Tá tudo quase parado, tudo quase parando. Tudo quase parando, ninguém tá aguentando. Tá tudo quase parado, a fila vai andando. A fila vai andando, a fila vai andando. Pão e circo pra toda essa gente. Pão e circo pra gente esquecer. E na favela mais um homicídio, mais um novo seriado na TV. Pão e circo pra toda essa gente. Pão e circo pra gente esquecer. E na favela mais um suicídio, mais um novo mentiroso pra você. Pega pelo rabo, joga lá no rio, arma a ratoeira. Pega pelo rabo, joga lá no rio, ele não pensa em você, só pensa em roubar. Pega pelo rabo, joga lá no rio, arma a ratoeira. Pelo rabo, joga lá no rio. Eles não pensam em você, só pensam em roubar. Pega pelo rabo, joga lá no rio, arma a ratoeira. Pega pelo rabo, joga lá no rio, ele não pensa em você, só pensa em roubar. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, arma a ratoeira. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, eles não pensam em você, só pensa em roubar. Pega, pega, pega, pega, pega. Arma ratoeira, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Eles não pensam em você, só pensam em roubar, yeah. Só pensam em roubar, só pensam em roubar, só pensam em roubar, só pensam em roubar. Saúde morreu e que assaltaram a polícia. Que o país tá muito rico, mesmo com a miséria no pé do seu umbigo. Do seu umbigo. Menos um. Problema é bom se defender. Meu problema sem esquema é muito difícil de se resolver. O pai já separou o cobertor pro filho não morrer, não morrer de frio no meio da rua. Não deixar o vício te consumir. Não fica parado deixando seu filho partir. Menos um. atrás. Ninguém é escravo do que quer, mas sobe a ladeira com samba no pé. Com a fome, mata a fome, tira espinho e vai levando, andando sem olhar, sem olhar. Menos um. Você vai chegar nisso. Então, dando sequência aqui a esse programa quase todo independente, vamos continuar nessa pegada, né? Agora nós vamos de Inercal com One Man One, Inercal de Salvador, Bahia. Aborto, de Betim, Minas Gerais. Face of Death, Gaia Beta, de Feira de Santana, também na Bahia. The Hands of Revenge, de Salvador, na Bahia, Sindical com Sindical. Clientes de carteirinha do Panela do Rock, grandes amigos, grandes parceiros. E mais um lançamento, a banda Loz, de BH, acaba de lançar Caboclo Blues, The Bureau. Lançamento da banda Loz, Selva Loz, Ted e Adriano, sempre mandando som de qualidade aí pra gente. E pra fechar o bloco, vamos de Chaves da Luz, pessoal de São Paulo aí, que me agraciou com alguns CDs para sortear aqui no programa. Não vai ser hoje, provavelmente no próximo eu lanço alguma coisa relacionada a Chaves da Luz. Procure aí no Instagram se você quer ganhar o CD da banda, beleza? Então acompanhe, porque semana que vem eu vou fazer um bloco especial com eles aqui e você tem que estar atento para poder ganhar esse CD que nós vamos enviar para você, beleza? Então, Innercal, Morton, Gaia Beta, Sindical, Loz, lançamento, né, do Mirrors, Caboclos Blues e Chaves da Luz, fechando o bloco. Volte já já. O Conselho de Segurança Nacional se reuniu no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e a pedido do presidente Costa e Silva, aprovou o ato institucional número 5. No interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data.

aconteceu com a minha vida, todo mundo vira amigo. Então, eu não posso deixar de mandar um abraço para aquela galera que está sempre aí de carteirinha, os seguidores, o Jacosso em São Paulo, o Davi também em São Paulo, o Walter do Felipe Santana, o Felipe Santana da minha família, o Chau, o Marcos, o Marcão em Serrinha, o Ubu lá em BH, o Bar do Colinho, o Varão de Cinco, o BH, o Blazer, lá no Curva de Rio, lá no Carlos Praz, o Cearia, o Aragão, o Tomão, o Ailson em Salvador, o Denis, né, da Banda Nitro, o Rondônia, a galera do Etiquette que estamos acompanhando aqui, o Gonzalo de Nós no Chile, o Carlos Baraza, em El Salvador, o Jorge de Costa Rica, o José na Flórida, a Débora Ariel da Argentina. E é isso. Se eu não mandei um abraço para você, sinta-se abraçado. Um abraço especial para meu filho, Theo, que está aí seguindo os passos com o Patumon, fã de Nirvana e de Metallica. Breve. Estava fazendo um sorrisinho para vocês também. Né? Um abraço para meu filho, muito querido. Esse bloco agora, galera, eu vou prestar como homenagem a um cara que eu curto pra caramba, que também soprou velhinhas exatamente nesse domingo, 24 de setembro, ou 23, se não me engano. Bruce Springsteen, The Boss. Eu curto pra caramba, então eu vou presenteá-lo, se é que ele vai sentir, vai curtir o programa lá de onde ele estiver. Mas presentear, principalmente a mim e aos fãs de Bruce Springsteen, eu trouxe aqui alguns sons, um blocão bem legal, para a gente homenageá-lo. Então, foquei aqui em dois álbuns que eu curto, provavelmente são os dois mais conhecidos, o Born to Run, e o Born in USA. E esse que jogou ele para a mídia mundial, né? Na época do USA for After. Bom, eu trouxe Born to Run, Born in USA, Glory Days, Cover Me, No Surrender. Born in USA, Glory Days, Cover Me e No Surrender são do Born in USA. Born to Run, Night e Jungle Land. Preste atenção nessa música, 9 minutos de música, como ela muda de nuance durante a execução. Então, Born to Run, Born in USA, Glory Days, Cover Me, No Surrender, Night e Jungle Land. Homenagem a Bruce Springsteen, grande cara da Boss. Vamos nessa. Se tiver tempo, eu volto para o último bloco. Eu volto para dar um tchau aí para vocês. Valeu! Machines sprung from cages of

magic rat drove his slick machine over the Jersey state line. Barefoot girl sitting on the hood of a Dodge, drinking warm beer in the soft summer rain. The rat pulls in the town, rolls up his pants. Together they take a stab at romance and disappear down Flamingo Lane. Will a maximum lawman run down Flamingo chasing a rat and a barefoot girl? The kids around here look just like shadows, always quiet, holding hands. From the churches to the jails, tonight all is silence in the world. As we take our stand down in Jungle Land, the midnight gangs assemble and picked up. beneath the city, two hearts beat. Soul engines running through a night so tender. In a bedroom locked, in whispers of soft refusal, and then surrender. In the tunnels uptown, the rats on dream guns him down. The shots echo down them hallways in the night. No one watches and the ambulance pulls away. Where's the girl shuts out the bedroom light? Outside the streets on fire and a real death waltz between what's flesh and what's fantasy. Man, the poets down here don't write nothing at all. They just stand back and let it all be. And in the quick of the night, they reach for their moment and try to make an honest stand. But they wind up wounded, not even dead. Tonight in jungle land. É isso aí, galera. Esse foi o Panela do Rock de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para a Cláudia, para a Paty, para toda essa galera que nos acompanha, para a Paula, para a Paula, para toda essa moçada que segue aqui o Panela. Né? Mas, para fechar o programa mesmo, eu vou trazer para vocês aqui um vídeo de uma banda de Stoner, do Metal Rock. Sensacional, saca só esse som, a banda Hungry Jackals, Shut Up and Burn é um som, e Budman Blues é outro som. Saca esse som para fechar o Panela do Rock. Então não se esqueçam de manter a bunda e a cara na posição de origem, porque quem não tá bebendo tá errado. E esse foi o Panela do Rock de hoje. Para fechar, saca só esse som, mais um grande lançamento aqui no Panela do Rock. Hungry Jackals, no Rio de Janeiro. Abraço pro Marcelo. Fui, volta semana que vem.